Merda aí, Luciano. Possível solicitar PRO direto de Natal. PRO direto de? Natal, Salvador para Natal. Sim, passar por. Autorização do centro. Gente. A série do 2224, vai precisar de algum auxílio no solo? Negativo, senhorita. A PRO já ajudou bastante. Gente. Decolou 21 no controle 198. 098, boa tarde. Solo, gol no 567, pronto para o push. Gol no 567, está autorizado e chame táxi. Abraço, comodou. Tá, abandonando, 57, começa pro 2-4. Gente, dá um grande abraço. Controle mais uma vez, boa tarde, 8002, da El, letra na sua escuta. 8002, subo 340, saída da El, contato rodando, decolagem. Olha pro Aleda. Pro de da El. Pro de da El, 8002. Solo, Salvador, é o gol 1940. Gol no 940. Tá pronto pra cópia, Guarulhos? Afirmativo. Gente, tá autorizado. Guarulhos, nível 3620, via Peruísque 50, até o destino. O decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El, após da El... Leda, após Leda, DCT, Bidev, em Bidev, intercepte a aerovia, o controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5023. Autorizado 360, Guarulhos, pela Peruísque 50, a decola da pista 10, na saída da El, com curva à direita, voa direto Leda, após direto Bidev. Controle 198, controle 5023. É o gol 1940. Correto, vou no 940 e chame pronto no portão 5. Chamará. Salvador, boa tarde. Gol 1601. Ele volta esse passo 0 para Galeão, controle de trânsito. Ok, o gol no 601, aguardando só um instante a coordenação, solicitou o 340? 240, gol no 601. Ok, o gol no 601, vou checar aqui com o centro se foi feita a CHG aí, modificando para o espaço aéreo inferior, ok? Nós temos aqui no sistema pela Peruísque 50 e o P9857, aguardo só um instante, vou checar aqui no centro. Ok, foi realizado a modificação. Está na guarda. Só um minutinho que eu já volto com a cópia. Cabo, está na vertical do Iguatemi. Se autorizado, procede até o estado de situação. Tango Índia Bravo, mantenha-se afastado da final da 1-0, informo que existe o tráfego em aproximação. Agora, uma milha à frente da sua aeronave, a 1.700 pés. Eco 145, ciente, mantenha-se nesse setor aguardando a autorização do controle. Aguardando a autorização do controle, Tango Índia Bravo. Altera 2224, reporte estabilizado. Portará. Tan 3897, decolou 25, controle agora, 1998. 398, Tan 3897, boa noite. Um bom voo. Controle Salvador, boa noite, o Tan 3897 da EL, cruzando 1800 pés. 3897, suba ao 340 na saída da EL, contato radar na decolagem. 340, possibilidade de voar Leda? Dael, comandante. Voa no Dael, 3897. Dan 8002, agora com Recife, 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 3325, 251, 025, boa tarde. Estabilizado, passageiro 2224. 2224, torre 118, decimal 6. 18, bem, obrigado. Passaredo, já estabilizado que passou externo. Então o senhor irá prosseguir na perna do vento, alongando, aguardando para girar a base. Afirmativo, limpo 03, vai alongar a perna do vento, visual com o Passaredo. Passaredo 2224, é a torre. Prossiga, estabilizado a... não, acutíssimo. Copiado, Passaredo. Informação de tráfego, à sua esquerda, temos o P3 da Força Aérea no circuito de tráfego, não interferirá na aproximação. Avistado, tem livre pouso, ventos de 1-0-0 graus, 1-1 nós. Sente livre pouso, Passaredo 2224, sentido tráfego, obrigado por agilizar. Para 2000 pés, o ajuste em Salvador, 1-0-2. Via para 2000 pés, tanto 3000-3012. O Tango Bravo está no litoral sul, ela atravessa o Tupertu. Tango Índia Bravo, reporte farol de Itapuã. Reporte de Itapuã, Tango Índia Bravo. Segue para o pouso, Tango Índia Bravo? Vai para o pouso, Anitta. Ciente, reporte farol de Itapuã para ingresso circuito de tráfego. Itapuã, Cambará. Vou no 601, aguarde só 2 minutos, já estou em contato aqui com o centro. Aguarde só 1 minuto, a cópia, ok? Já temos no sistema sua CHG, aguardando aqui apenas a autorização do centro. Solo Gol 1567 para o táxi, 45 no Belbel, terra com 23h43. Só o alternado, por gentileza. Confirme? Qual o alternado? Alternado é com fim. Ciente. Autorizado o táxi à direita, no ponto de espera, chame a torre em 18,5, ajuste a 1012. Boa viagem, gol no 567. Ciente, próxima direita com 1012, quando lá no ponto de espera, 18,5, no 567. Obrigado, bom dia, boa tarde. Olimpo 03 autorizado, gira a base para a final 1-0. Dando base, Olimpo 03. Passaredo 2224, seu solo 29 já livrou com o solo agora em 1-2-1-9. 2-1-9, obrigado, Sarita. E aí, grata, boa tarde. 224, prossiga pela Alfa e Kilo e Pátio 3, vai parquear ao lado do Embraer da companhia. Alfa e Kilo, Pátio 3. Só para confirmar, a posição é a 04 do pátio 3 aqui, o passaré 2224. Ciente, posição 4, pátio 3. E iremos queremos coordenar para que o senhor possa cruzar a final do 1-0, a retaguarda do mesmo, ok? Mantenha a espera visual. Ah, na espera visual, estamos de abraço. Força Aérea 5995, chama ao centro Recife, 1245, até 2085. Afirmo. À direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Ilhéus, intercepte a Golf 677 até a aldeia e após DCT Galeão, o controle 119 decimal 8, o transponder 5004. Vai Mateu, 1967. Então, no zero, primeira curva à direita, a saída é da El, transição Leda, onde prossegue até Ilhéus, na Golf 677, e a aldeia após o Galeão direto. Controle 119.8, transpõe 004, número 601. É correto, e chame pronto para o pushback e acionamento, gol no 601. Chamará pronto para o pushback. Templo 03, para informação à direita, helicóptero a 500 pés. É, o mesmo irá prosseguir a retaguarda para cruzar a final da 1-0, não interferir na aproximação. Tem autorizado o seu toque e arremesso na pista 1-0 com vento de 1-0 graus, 1-0 nós, Olympus. Pois 03, toque arremetida, contra e baixo travado. São Índia Brava autorizado o cruzamento da final da 1-0, a retaguarda do Olympus. Avisar como ele não vai prosseguir, São Índia Brava. 567, após o toque remetida do P3, alinha e mantém na 1-0. Gente, após o toque remetido, ele mantém o 1-5-6-7. Tango Índia Bravo, ventas de 1-0 graus 1-1 nós, prosseguindo direto para pouso no Fácil 4, confirme. Direto para o Fácil 4, Tango Índia Bravo. Reporte solo controlado, Tango Índia Bravo. Controlado, Bravo. Tocou e remeteu aos 3-4, irá curvar à esquerda e mantém espera no setor norte do aeródromo, aguardando para mais um circuito de tráfego. Pois 03, curvando à esquerda e vai manter espera no setor norte. Controle 3817. 3897, agora com o centro Recife, em 133.25, alterno 25.1. 3325, 251, obrigado, boa noite. Boa. No 567, vento 090 graus, 10 nós, livre decolagem da 10. Autorizado decolagem, pista 10, gol no 567. Salvador, o gol 1273, Centro Batista 380 para Confim. Centro, gol 1273, eu já tenho autorizado 360. O senhor aceita e copia ou aguarda a coordenação? Claro, pode ser o 360. Ok, está autorizado, Confins, 360 é o nível, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT, Bridge, em Bridge, Intercept Up, Zulu 16, e prossiga até o destino, o controle 119 decimal 8, acione 5016. Gente, autorizado então, 360 para Confins, decolando 10, primeira curva à direita, saída da El, após da El, Leda, depois direto Bridge, para interceptar Upper Zulu 16. O controle 1098, transponder 5016 do gol 1273. Correto, gol 1273 e chame pronto no portão 3. Chamada, 2. Tráfego, não interferir na sua aproximação. Sem servência no 3 Josão. São 3603, solo aos 39, liga direito, liberar 1219. Direito 219. Olimpo 03 autorizado, gira base para a final da 10. Base Olimpo 03. Salvador, 3603, Sério, Boa noite, TAM 3603, táxi lento, via Alfa, e mantenha a posição antes da Juliette. O seu portão previsto é o 07, porém encontra-se ocupado pela aeronave da Gol, aguardando o mesmo desocupar, ok? Ok, aguardando, batizando então, maneira lenta, via Alfa, aguardando a Juliette, posição 07, TAM 3603. 0 graus, 1-2 nós, Olimpo 03. Autorizado, eu tô querendo remeter, Olimpo 03. Olá, Salvador, muito boa noite, é o T5241, no bate o 3. Sente informação, Quebec, por distribuir a autorização contigo. Ok, trip 5241, tá pronto pra cópia? Afirmo, pronto pra cópia, 5241. Tá autorizado, confins, o nível 380. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da EL, após da EL, posição Leda, após Leda, DCT Bridge, para interceptar Pesulu no meia e prossiga nesta aerovia até o destino. 19.8 é a frequência do controle, 5.0.3.2 o transponder. 5.2.4.1, autorizado 3.0 para conferir, decola no zero, curva direita, saída da EL, Leda. Após bridge, para interceptar o Pesulu no meio, conforme a rota do plano de voo, chamar o controle 119-8, ação 2.5-0-3-2, TRIP-5-4-2-1. O TRIP-5-4-2-1, coteje novamente o nível autorizado. 3.8-0, TRIP-5-2-4-1. Correto, e chame pronto no parte 3. Chamará o TRIP-5-2-4-1. Solo Salvador, gol no 940, está na posição 5 para o push e acionamento. O gol no 940 está autorizado e chame para o táxi. Chamará para o táxi, gol 940. O gol no 601 está autorizado, pushback e acionamento. E comandante, tem condições de puxar a aeronave e posicionar mesmo no través do portão 8? Ok, eu tenho um Airbus da TAM que vai parquear agora no portão 7, ok? Posicione a aeronave no través do 8. Identificação chegada à mar e desse mantém o nível de voo 050. Base para vir a base. Foi 03, curvando a esquerda para a perna do vento. O TAM 3603, observe a aeronave também da Gol Boeing, à sua esquerda, puxando no portão 5. Após a mesma livrar o eixo da Juliette, prossiga para o portão 7. Ok, está avisando a aeronave da Gol, estando pushback no 5, após, segue para o 07, TAM 3603. Romeu Lima, após pelô, desça para 2.000 pés, o ajuste no 012. Ado Olympus, copiado. Quando pronto, está autorizado para girar a base para a final da 1-0, Olympus 03. Olympus 03. Passeiro para 2.000 pés, você mais um? 1-0-2. Ok. Golf November Lima. Velocidade indicada? Afirmo, está livre até o 7, o 3603. Com 1273, no 3, pronto para pushback também. Ok, Portão 3 está autorizado. Vou no 273 e chame táxi. Chama lá, no 273. Tivo, comandante, é, corrigindo, o erro foi meu. Toque, após toque, 2000. Na final, tem autorizado o seu toque arremetido na 10, com ventos de 100 graus, 13 nós. Foi 03, autorizado o toque arremetido, está com o trem baixo travado. Taxi Gol 940, 425 da autonomia, está fazendo cursinho 183 a bordo. Ciente, Gol no 940, táxi à direita, via Juliette Alfa, e no ponto de espera da 10, chame a torre em 186, o ajuste 10, 12, boa viagem. Informativo Juliette Alfa, ponto de espera 186, com ajuste 1012, Gol no 1940. Cheguei com mais quantos toques? 3 a bordo, 3 horas e 55 de autonomia, alternando Campinas e Foz para o Santos. Copiado, o Gol 1601, siga o tráfego da companhia pela Juliette e Alfa. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 186, o ajuste 10, 12, boa viagem. Pelo tráfego da companhia Juliette Alfa, na torre 123 do estado, 1012, ponto 601, obrigado, boa tarde. Alfa Tango, controle. Charlie Alfa. Charlie Alfa Tango, controle Salvador, prossiga. Charlie Alfa Tango, ela decolou de Vasco da Gama, estava fazendo sobrevoo no farol da barra e não conseguiu contato com a com o controle para o destino que é. Senhora Patango, informo que não recebo seu transponder no radar. Faço o check no transponder, aguarde contato no radar com a sua aeronave. Reporte no farol de Itapuã para cruzamento com a Torre do Campo, para seguir pra, pelo corredor forte para a Praia do Forte. Mas o cara é, copiou que para manter 500 pés na linha do litoral para chamar no farol de Itapuã para o cruzamento e transponder vai manter o mesmo 01 ou 41, é o Charlie Alfa Tango. Sim, 01 ou 41, porém não recebo seu transponder. Verifique, faça o check no transponder, o Charlie Alfa Tango, chame farol de Itapuã mantendo 500 pés. Chamará farol de Itapuã, está fazendo check de transponder, é o Charlie Alfa Tango. Salvador, o Gol 1273 para o táxi, 150 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, alterna Campinas. Copiado, Gol 1273. Está sendo ultrapassado agora pelo um Boeing da companhia? Ah, siga o mesmo, via Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 186, o ajuste é 10, 12, boa viagem. E 12 seguirá a aeronave da companhia no ponto de espera, 186, 1273 a Gol, obrigado. O transporte está checado, é o Charlie Alfa Tango. Não recebo, Charlie Alfa Tango, ainda não recebo. Controle em Salvador, boa noite, demais colegas, Gol 976, informação Quebec, passando 170 por 150. Gol 976, desça até o 060, chegada Mari, acione identificação. Adesivo